Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. É, que o tio vai ensinar o que é incesto? Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado aqui no chorume.com.br. Do meu lado esquerdo, ele que chora toda vez que passa por um beco e é abusado por um russo, Wesley Zopp. E lembrando que não é o russo do Faustão, é um russo qualquer lá. Não, mas às vezes o do Faustão. Se for um russo, pode ser o do Faustão. É, mas, tem que ser russo. Mas o Wesley sempre chama ele de amor. Na verdade, de Amorov. O maior imitador de guaxinins acasalando no outono da Pensilvânia, Gabriel Asbar. É muito específico, Gabriel, cara. Parabéns. Cara, eu faço um trabalho decente, né? Inclusive sendo contratado por zoológicos. Assim. Que não tem guaxinins, né? Ou que tem e tá doente, tá indisposto. Não consegue acasalar. Não entendo porque o pessoal fica gritando, sai daí, tratador! Não entende a arte. Sai daí, tratador, com o espanador no rabo. O que é um pavão, caralho? Você não é guaxinim, porra. E eu, Douglas Domiciano Ganso, que em campeonato de medição de rolas sempre saio vitorioso. Por quê? Porque eu meço as rolas rapidamente. Parabéns. Obrigado. Porque é o campeonato de medição de rola, mas você não vai medir a sua rola. Não, é quem mede, quem mais, mede rola. Mais rola. Não é quem é preciso, é quem mede mais. Boa. Esse é o Chorume, o podcast que é semelhante a uma mão papaya. Vai muito bem durante um ato de necrofilia. Obviamente, né? Eu achei que era pra ser um caminhão, um café da manhã saudável. Eu ouviria Chorume de manhã, mas nada a ver. Não, não. Não sei de onde eu tirei isso. Não faz sentido as coisas que você fala. Esse é o episódio 49, vamos para leituras de e-mails então, Wesley Zopp. Por favor. Então vamos lá, o primeiro e-mail dele, Lucas, manda aqui sem assunto. Olá, chorumosos, me chamo Lucas Vasconcelos e sou de Santa Bárbara do Oeste, SP. Opa, estamos vizinho. Estamos com vários ouvintes de Santa Bárbara, dois. Já é muito. Estava procurando um novo podcast para ouvir e eis que decidi em um teste de alto flagelo e tortura procurar o pior podcast do mundo para ouvir. E na minha jornada caí nesse mar de chorume e sofrimento, que só podia ser o Chorume. E venho através dessa carta eletrônica, popularmente conhecida como e-mail, dizer que como vocês têm coragem de ter um quadro chamado Perguntas Polêmicas e não ter a pergunta mais polêmica de todas, que é a seguinte: se sua mãe e sua namorada trocassem de mentes e a única maneira de destrocar seria transando com uma delas, com qual delas você transaria? Com sua namorada no corpo da sua mãe? Ou com sua mãe no corpo da sua namorada? E para não responder o que eu escolheria, sairei malandramente. Se fodam aí, esperando o próximo programa. Grandes abraços. Então é essa aí, pergunta é maldita, cara. Cara, eu tenho a resposta pra essa pergunta. Muito fácil? Muito fácil, cara. Qual que é a sua resposta? Não transaria com nenhuma das duas, deixaria lá a... minha mãe no corpo de uma mulher mais nova, ela viveria mais. E arrumaria outra. Arrumaria outra namorada. Óbvio. Não, mas daí parece que não tem essa opção, Douglas. Não. Parece que ele não deu essa opção. Lembrando que você não morre antes de nenhuma namorada. É. E lembrando também que você não tem essa opção. Não, ele não falou que eu não tenho. Não. A única opção é qual das duas você transaria. Então, por favor, Wesley Zop, responda. Você que é demente. Não fica aí procrastinando, não. É. Cara, essa pergunta, eu vou te falar a verdade. Pode falar. Eu transaria com o corpo da minha namorada. Por quê? Porque eu não acredito em troca de mentes, cara. Isso daí podia ser uma pegadinha de alguém, de um feiticeiro, cara. Eu troquei a mente das duas. A pegadinha tal. De um feiticeiro. Não sei, cara. Não sei. Tudo bem. Essa então foi a resposta de Wesley. Muito obrigado aí, Lucas. Acredito ser um ouvinte novo de Santa Bárbara do Oeste. Também fica o convite aos ouvintes que são aqui de perto, ou os que são de longe, mas estão passando aqui perto de Americana, São Paulo. Quiserem vir gravar um episódio com a gente, estão convidados, não estão, Gabriel Asbar? Sim, esperamos todos vocês aqui. Mais um de cada vez. Sim. E sem trocas de mentes. Porque... Sem troca de mentes, porque senão eu vou ter que comer todo mundo pra saber quem é quem. E não duvide do poder de um pinto de guaxinim. Você não é um guaxinim, Gabriel Azar. Você apenas imita um guaxinim. Mas eu posso ser na mente dele. Ele não tem, bom, isso é. Ele não tem o um pinto do tamanho de um pinto de guaxinim. Tem um pinto do tamanho de um guaxinim. Aí sim. Eu aí imito sim. O guaxinim com o pinto. Muito bem, próximo e-mail de Bárbara Luca, conhecida também como Bárbara Luca. O assunto é 47 e 48. Deve ser o número de sapato. O número de... 47 e 48, nem é igual o pé dela, né? Um sim. Tem elefantias. Os dois têm. Não, mas o 48 tem elefantias. Tá mais avançado. Então, o 47 tem, o outro só é um pé grande. O outro ela só deixou crescer a unha. Só tem a Joanete. Seus dementes. Ela fala boa noite, Chorome. Fico duas semanas sem internet em uma ilha deserta chamada Ilha Bela. E quando volto, fui me atualizar com o Chorume e minha cabeça explodiu com tantas músicas grudentas. E como nunca mais irei ver minha querida vozinha da mesma forma. É uma velha, né? É, exato. Obrigado. É, uma música grudenta pra mim é aquela do Netinho. O Mila. Mil e uma noites de amor com você. Na praia, num barco, no farol apagado, no moinho abandonado, em mar grande alto astral. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol. Destino te mandou de volta para o meu cais. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Acho que deve ser a parte da música que ela não sabe. É, talvez. Pode ser. Igual os cantores, né? Quando eles esquecem a letra da música, eles falam, agora com vocês! É, uma boa estratégia. Minha história de vovó é que a minha tem Alzheimer. E ela não tá mais reconhecendo as pessoas. A não ser um primo dela, no qual foi um namoradinho na adolescência. Ah, os primos são os primeiros amores, né? Parece que você falou no masculino. Tudo bem. Tudo bem. Que fica constrangido toda vez que ela acha que ainda são namorados. A velha tarada! Seria cômico se não fosse trágico. Na verdade, é só cômico mesmo, né? E ela dá uma gargalhada aqui, parecendo a gargalhada fatal do mal aqui do Castelo Cadinho. Manda beijos. Obrigado pelo e-mail. O Wesley Zop tem Alzheimer também, não tem, Wesley Zop? Eu tenho, mas eu não sei como surgiu por ter Alzheimer. Muito bem, talvez o maior pesquisador de Alzheimer tinha Alzheimer, né? Ele descobriu a cor e esqueceu, talvez, né? Talvez. Pode ser. Próximo e-mail dele, Rafa Filtmichalski, com o título Arrependam-se. O apocalipse mendigo está chegando. E realmente, episódio 60 promete aí falarmos sobre o protocolo apocalipse mendigo. Olá, Chorume, tudo supimpa? Ouvi esse episódio no ônibus. Sempre que um de vocês falava merda, todo mundo do busão me olhava. o que me fez imaginar que provavelmente meu fone de ouvido estava falhando e o som estava saindo pelo alto-falante do celular. Mas sempre que eu tirava o fone, tudo parecia estar funcionando normalmente. Foi só depois que eu me toquei que as gargalhadas que eu pensava que estavam só na minha mente eram reais. Então, provavelmente, nas histórias de busão de alguém, eu sou aquele retardado que às 7 horas da manhã fica rindo, feito um demente sozinho no busão. Ouvir a história do Wesley Zop sobre a paldurecência para uma enfermeira idosa de 77 anos me faz ter vergonha de ser humano. Nunca pensei que aquele vídeo sobre fetiches dos entubados fosse baseado em fatos reais. Só faltou o Ganso falar sobre as suas experiências com magras e idosas. Eu tenho dezenas de causos com velhas, geralmente envolvendo algum tipo de escatologia. Parece até que eu fui marcado pela Irmandade das Velhas como presa fácil. O cheiro de borracha queimada me acompanha em todo lugar. Trabalhei em um cinema, lugar preferido dos velhos, para passar as tardes. E lá vi coisas que nenhum ser humano deveria presenciar. Menos o Zop. Ele ficaria excitado. Já porque tá. É o som dos velhos. Já tá excitado. Eu tô batendo uma agora aqui. Teve uma vez que a velha ficou presa no banheiro. Ela estava gritando feito louca. Tive que pular a porta do box onde ela estava para destravar a porta por dentro. Detalhe, a velha tinha soltado um barro monstruoso e na agitação tinha esquecido de puxar a descarga. O fedor era tão febroso que eu senti os pelos do meu nariz queimarem. Outra digna de nota foi quando uma velha reclamou que uma mulher estava beijando uma criança na sala de cinema. Ela queria chamar a polícia, beijando no sentido sexual, pelo jeito. Ela queria chamar a polícia e estava transtornada com a situação. Eu fui lá fazer o acompanhamento e, após interromper o clima do casal, descobri que se tratava de um anão. Porra, história de anão com velho. No escuro até eu fiz confusão. A velha não acreditou na minha palavra e só se acalmou quando o anão desceu até lá para falar com ela. Calma, eu sou um anão, filho. Barbado, tem que tá barbado. Fumando charuto, fumando charuto. E para fechar, uma pergunta polêmica para o Zop. É claro, é sempre o tonto, né? Zop, o que você preferiria? Casar com a Gretchen, equipada com um cintaralho de ouro, e nesse universo você tem cabelo. É só pra minha alegria. Sim. Sim, sim. E na verdade, bullets. Não. Mullets do poder. Nunca tive mullets, porque quando eu tinha cabelo era Jackson 5, cara. Com mullets. Calma, veja outra proposta. Casar com a Dercy Gonçalves, no estado em que ela estiver hoje. Morta, né? Sim. E podre. Numa união afetiva que envolva um anão e num universo em que você é magro. Tá. Ou... Três? São três. É. Casar com a Rita Cadillac. Adotar o pequeno Miss Sunshine e descobrir que neste universo você é o Ozola. Tem que escolher uma dessas, senão você terá uma semana de diarreia. Abraço. Se eu não escolher, eu só tenho uma semana de diarreia. Vamos excluir isso daqui, porque daí perde a graça. É claro. Ozola. Não, jamais. Não. Papai, jamais. Responda, papai. Casaria com a Gretchen com o cintaralho, porque eu acho que é o mais light que tem aí. Porque você quer ter cabelo? Também por isso. A gente sempre... era demente. A gente sempre falou que você é perturbado. Não, mas vou explicar. Uma que eu nunca conviveria na mesma casa com um pequeno Miss Sunshine. Ou outra situação é um anão. Mas, eu tenho que ter união afetiva com um anão. Você tá pensando errado. Você tá pensando. Ser um filho emancipado, cara. Você tá pensando errado. Fica com a Rita Cadillac. Adota o Gabriel e manda ver no Gabriel, cara. Come o Gabriel. Nunca comeria um filho, cara. Você é louco? Sei lá, o Gabriel. Louco, demente, tarado! Pai do Gabriel não acha isso. Muito bem. Próximo e-mail, Juliana Felipe. Manda aqui o assunto músicas grudentas. Nossa! Como vocês são filhos da puta! Não tiro mais aquela musiquinha do passarinho que bate asa, tchu-tchu-tchu-tchu-tchu. A música que acho mais grudenta é aquela dos Mamonas Pelados em Santos. Essa é foda. Acessei o site recomendado pela Isabela e é outra bosta. Só serviu pra ter mais 10 músicas na cabeça. Obrigado, Isabela. Foi muito bom. O de velhas, então, nem se fala. Uma vez, minha avó achou no banheiro o meu OB e perguntou o que era. E eu, envergonhada, respondi que era meu absorvente. E ela disse assim: não, fia. Absorvente bom é aquele tipo almofada. Esse aqui que você usou deve ter quebrado o seu cabaço. Ai, velha porra! Eu sabia que ela era parente do Evangelho. Não, filho, isso daqui é pra você enfiar no cu. Foi no ponto G, filha. Foi no ponto G. E foi falar pra minha tia que tava em casa que eu não poderia mais casar de branco por causa do meu OB. Só comigo mesmo. Beijo. Eu acho que não tem nada demais. Pode casar de branco também. A não ser se tiver menstruada, coloca o OB pra não manchar o vestido, né? É, sim. Fazer aquela rodela, né? Não sou especialista. E nem estilista. É, minha hemorroida sangra, o OB não segura o sangramento. Quem volta, né? O OB fica na mesma na janta. Sangra a borda. O bom é usar aquele tipo almofada. Para não quebrar meu cabaço. O seu cagaço. Um outro e-mail dele retornou, Rodrigo Malta. Achei que depois das respostas para a filha dele mais nova, ele teria parado de ouvir chorume. Teria quebrado o computador dele. Sim. Rodrigo Malta, o assunto é teste da minha filha de novo. Olá, chorume. Dessa vez, minha filha de 16 anos quis mandar umas perguntas também. Ela adorou saber que vocês responderam para a pequena e decidiu fazer também, mas para essa não precisam reprimir-se, né? Como não, 16 anos? Wesley Zop, a partir de agora, então, um momento podcast para 16 anos. Tudo por bem. Favor, música para podcast de 16 então, anos. Então, de 16 anos, é claro que a música é gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. A ideia é vocês votarem aí qual de vocês três fariam tal coisa. Ah, tá. Então, ele manda diversas perguntas. Quem é mais provável de comer e cagar? De nós três. Os três? Cacete. Comer e não, cagar. Não, De acabar de comer e cagar. É, acho não, que eu. Douglas. Que... Douglas. Sim, sim. Cu de pato que ele tem aí, que come e caga. Quem é mais provável ter AIDS? Mas é óbvio. Vocês mataram. Eu tava apontando a pessoa, vocês já falaram. Não, mas... Você é um doente, cara. É óbvio que é você, mas é óbvio. Eu ia falar, eu me Sanchane que transa com todo mundo. Não, mas, pô, você é que você não escolhe. Tá bom, tem isso. Mas também. O meu é envolto em açúcar, né? Só pega pelo contato. Ah, Wesley Zop não é nem provável, ele tem AIDS. Uma das coisas que tem. É. AIDS na mente. É. AIDS acho que deve ser a doença mais leve que tem. Quem é mais provável de virar presidente? Acho que Gabriel Asbar, né? Acho que sim. Sim. Pelo carisma. Pelo carisma. Lembra Fernando Collor de Mello, Gabriel Asbar? Com Fernando Collor... Caluniador com... e mentiroso. É. Com Leonardo DiCaprio. Sim, sim. Uma mistura. Quem é mais provável de atropelar alguém? Ah, eu que provavelmente... Acabou de tirar a carta. É, exato. Quem é mais provável de ter um filho que não conhece? Wesley Não, aí tem que não conhece ou que não assumir. É. Não, talvez que não reconhece. É. Então, que também tem cabelo Jackson 5 aí. Quem é provável que morra antes? Eu falaria Wesley Zob, mas você sabe que não. Ele é imortal, então acho que serei eu que eu levo uma vida desgarrada. Quem é mais provável que fique em depressão no sofá? Quem é mais provável que fique em depressão no sofá da sala aos 60 anos? Eu ia falar, não, eu, porque eu já passei dos 60. É, então fica pra Gabriel Asbar, porque eu estarei morto, ele não vai ter amigos, porque e o Wesley Zob não é amigo de ninguém. Ele como presidente foi um bosta. O Wesley Zob tá no estado terminal, porque tem AIDS. Ele não quem consegue... vai cuidar dele é o filho dele. Então, ele não consegue cagar, porque tá atolado, então muito bem. Quem é mais provável que já tenha participado de uma suruba? Não precisa falar, o Wesley Zop já participou de uma suruba. Tudo é eu, né? Suruba que diz não existe ele... suruba hétero. É, diz ele que era hétero. Mas não... aprendi com o Douglas Ganso que não existe suruba hétero. Muito obrigado. Eu dou curso disso agora. E foi testar, por isso que ele participou. Exato. Sim. Quem é mais provável que participará de uma suruba dentro de 5 anos? Gabriel Asbar, provavelmente. Porque vai seguir os passos do pai aí. E o McDonald's já é um homem casado. Exato. Vou participar de suruba só se for de vômito e merda de criança. Só isso. E mesmo porque eu fui chamado daqui 2 meses pra fazer uma suruba? Cover... Não, mais um cover de Guaxinim. Então, claro. Entre os Guaxinins, isso é uma. Mas isso é normal. Isso é mais comum. Um detalhe que foi numa festa do latino. Então você não vai de guaxinim, você vai de cachorro, né? Porque é latino. Pra sorte, eu fui invocada na leitura de e-mails. Quem é mais provável que mergulhe com um tubarão branco? Eu não sei nadar, que então mergulhe com um tubarão branco? Eu acho que o Wesley, porque ele é racista, todo mundo sabe. Qual é mais provável que fique rico? O Gabriel que vai virar presidente. Presidente, né? Todos os presidentes são ricos. Exato. Quem é mais provável que seja protagonista da Malhação? Gabriel. Claro que é Gabriel. Que tem cara de... Protagonista da Malhação não pode ser velho. Não, não pode ser mendigo. Então tem que ser o cara que é bonito. É você mesmo, Gabriel. Mesmo porque o Wesley Zobb só poderia ser protagonista se o nome da novela passasse a ser Curração. Se chamasse aí... Boreação. Boreação. Boreação. Ele interpretaria o Super Socado. Se fosse Surubação, o Wesley Zobb participaria. Muito bem. Obrigado pelo reconhecimento. Então, essas foram as perguntas da filha de 16 anos, da Maltinha um pouco maior aí. Ele manda abraços e fala: PS. Eu te amo. Obrigado. Eu sabia que um dia você ia chegar nesse momento. Um dia eu ia abrir o coração. No ar. Ainda não ouviu de músicas grudentas e nem o de velhas. Ouvirei e comentarei. Então estamos esperando aí mais um e-mail de Rodrigo Malta. Prometeu aí um e-mail aí pra comentário de velhas. Mais um ouvinte, Leandro Lopes, que sempre manda e-mails pra gente aqui. Leandro Lopes já é de casa. O dia que vir gravar com a gente aqui, pode vir pelado. Pode vir pelado. Pode. Não, mas... pode vir com uma tanguinha tolada no cu também. Que é mais sexy. É mais sexy que pelado. Porque a graça é tirar, né? Com a boca. Você que participa de surubas. Eu sei disso. Com o cílio. Tirar na cilhada. Assunto história de velha. Olá, amigos. Fico contente que estejam desvendando os esquemas de programas com travestis. Sabemos que este é um podcast que tem compromisso com a verdade. Os verdadeiros caminhoneiros vão agradecê-los e tenho certeza que a Polícia Federal chamaria a investigação com um nome como Operação Chuca a Jato. Ou Operação Lava Chuca também. É. Operação Faz a Chuca. Pode ser, pode ser. Muito bem. Vale a pena lembrar que em breve teremos um episódio que era só sobre frases de caminhoneiro, né, Gabriel Asbar? Mas percebemos que está na hora de mostrar ao público, mostrar à população brasileira, todos os 6 ouvintes desse podcast, que existe um universo por trás dos caminhoneiros também. A ser desvendado. A ser desvendado. E estamos entrando em contato com o Cabrini para aparecer no SBT Repórter. Em breve, teremos realidades e verdades aqui nesse podcast. Ótimo. Muito bem, ele fala, hoje é quinta-feira. Já são 4 dias que eu estou dando risada sozinho deste episódio. Onde mais a gente encontraria histórias de arrogância de velhos como o ponto G da vó do Wesley? Onde encontrar histórias de derrota maior... que a idade nos entregará um dia como a avó do Douglas escorregando na própria merda. E fingindo que não. Que cagou depois. Fazendo anjinha. Tá tudo bem. Ou da senhora tentando animar o rapaz com vai, filho. Vai, filho. Tentei lembrar de qualquer história para ajudar no clima. Como o dia em que a minha bisavó saiu da casa do meu tio ao avô pelada. Com um radinho debaixo do braço e ficou dançando lamba aeróbica na frente do prédio. Em defesa desta velha. E todo mundo sabe. E todo mundo sabe que você já tá de pau duro porque adora velha. Novamente aqui. Sim. Todo mundo sabe que lamba aeróbica se dança pelado. Ah, é? Eu não sabia disso. É a regra. É lamba aerótica. Ah, é lamba aerótica. Pode ser que ele escreveu errado, então. Ah, tudo bem. Só que isto não é engraçado. E aí eu volto e fico rindo das mesmas histórias. Não é engraçado mesmo, é excitante. É. Sim, não sei pra ele, mas ele é porque bisavó, é a bisavó dele. Muito bem. Este ano vai ter o Choromoscar mais difícil de todos. Realmente, esse Choromoscar vai estar tenebroso. Recheado. Vai estar recheado. Este ano, então, vai ter o Choromoscar mais difícil de todos. Um grande abraço, Leandro. Próximo e-mail, Rogério Oliveira Andrade, com o assunto Fala Seus Abestados. Fala galera chorumosa, aqui é o Rogério Ben do podcast Los Ticos. Venho aqui dizer que vocês são muito fodas e eu passo vergonha a cada episódio, pois gargalho alto que só porra, no metrô, no trem, no ônibus, no velório, no enterro, em qualquer lugar. Ouvi quase todos os episódios, vocês são malucos de tão bons. Parabéns pelo cast, continua assim, está fenomenal. Obrigado por torcerem por mim, vou fazer de tudo, até encoxar a mãe no tanque para poder ganhar o Chico Show, é isso, é. Por isso que eu torço pra esse cara. Essa obstinação que a gente curte. Esse cara não tem fronteiras. Ele visa a vitória, rapaz. Se precisar, a gente até ajuda encoxando a mãe no tanque. Exato. Uma que a mãe dele é bem sensual. Eu compro o tanque, não tem problema. Precisamos marcar uma gravação com vocês aí no outro mundo chamado Americana. Podem vir. Pode vir todo mundo que quiser gravar aqui. Rapaz, aqui tem café e carona de graça. Oh, isso é legal, mas hein? Mas só da rodoviária até aqui. Exato. O café, né? O cara só pode tomar nesse percurso. Grande abraço. Observação. A Xabi, uma ex-namorada de Wesley Zop, mandou um áudio pra vocês. Não dei ouvidas a ela, ela é louca. Pra namorar Wesley Zop só pode ter sido louca, assim. O último e-mail, Renan Santana, pelo jeito, um ouvinte novo também, Wesley Zop. Eu gostei. Graças a o quê? Graças àquele biquininho de pequeno Miss Sunshine. Que a chamou gente o pessoal. Que a gente está vendendo no nosso site. Está lá. Não o biquíni, a foto dele com o biquíni. Que a gente vende no site. Sim, porque o biquíni é meu e eu não entrei. É, claro. Exato. Ele manda o assunto. Excelentíssimos choromosos. Vocês pensaram em presunto também, né? Só eu pensei? Só tá, você. Tudo bem. Só. Gostei demais de ter descoberto este podcast. Foi uma pesquisa muito doentia no Google que me guiou as vossas luzes. Imagina o que o cara pesquisou no Google pra cair no nosso podcast chamado Chorume. Tenho até medo do que ele viu antes de chegar. Exato. Toda família tem lá suas histórias dos seus velhinhos. A minha não é diferente. Meu avô, ex-caminhoneiro, que segundo vocês supostamente fazia parte de uma classe amigada com travecos. Supostamente não, né? É. Não, faz parte, cara. Não, tem. Não, eu queria dizer que traveco, isso vai ser revelado no episódio sobre caminhoneiro. Sim, mas sim. Mas traveco é o cara que só pega caminhoneiro da Iveco. Ele já tem um... Nossa, é tipo... É específico. Mas traveco. Uma especialização. Caramba. Se você, caminhoneiro, tem um Iveco, você pega traveco. Sim. Caramba, é genial. Isso eu não sabia. É, revelações. O mundo dos caminhoneiros nos aguarda, Wesley Zop. Então, o avô dele, ele fala que é um baita contador de causos. Certa vez, disse ter visto um cavalo alado em sua roça. Com alucinógeno, gente, tudo é possível. Só gosta de cogumelos, né? Recentemente, disse ter sido convocado para ir à guerra do Iraque, além de ter ido visitar o Japão. Minha própria mãe se perguntou se ele não estaria plantando uma cannabis no sítio dele. Mas creio que não, ele sempre foi assim. Ressalto que esses senhores de idade possuem uma peculiaridade. Tem uma boa memória, pois não obstante, contam a mesma história mil vezes. Eles nunca modificam a versão da mentira. É sempre com a mesma fidelidade da primeira vez. Gostaria de mandar um abraço gostoso para o querido Zop, Careca Master. Obrigado. Ganso Mendigo Alpha e o pequeno Miss Sunshine. E claro, para o convidado, um grande beijo na bunda. Toda vez que escuto a abertura, xingo vocês, pois não sei até hoje o que é a desgraça de um néctar mendigo. Que diabos é isso? Ou eu escutei errado? Já que vocês falaram de travestis, quero encerrar com uma grande frase do meu amigo Luizeira Bagaceira. Mulher já é bom, imagina com pinto. Esse cara é gênio, cara. Faz total sentido, cara. Foi a coisa mais inteligente que eu ouvi. Porra, que Mané Café Brasil, cara. Isso aqui é genial. Luizeira Bagaceira é gênio, porra. Abraços, Luizeira Bagaceira, queremos você aqui. Com pinto. É, que todo mundo tem pinto. Abraços, Renan Santana, então. Gabriel Asbar, na abertura ele realmente fala néctar mendigo. Néctar mendigo. Mas o que quer dizer aí pro ouvinte que não entendeu? Você que é um filósofo. Entenda que normalmente se diz o néctar dos deuses, né? Só que pra gente aqui os deuses são os mendigos. Exato. Não chorou meu néctar mendigo. Sim, muito bem. É um cara filósofo esse Gabriel Mas Asbar. Tem uma pequena correção pra fazer com o Renan. Muito bem. Porque ele julga velhos de mentirosos. Falar a mesma também. Mentira exatamente é, igual. É, isso que tá. Não é, porque é uma verdade. Exato. Eu sempre... É tipo o Peixe Grande, o filme Peixe Grande. É claro. Agora, quem nunca viu um cavalo alado no quintal quando vai dar uma mijada? Todo mundo. De comentários, temos lá no nosso site, no último episódio foi comentado Jardel Silvestre. Ele, Beto Jamaica, parabéns por mais um puto episódio. E se tratando do Wesley Zop, pensei que o cast seria sobre as jovens moças do Antigo Egito. Porque é óbvio que as velhas vieram de lá. Na verdade, as velhas foram criadas do Antigo Egito. Ah, foram criadas? É, não existia velhas antes disso. Não? Não. Era tipo... Novas. Família Dinossauro? Não existia velhas antes disso. Família Dinossauro. Que pessoas... mata aos 72 anos? Sim. Sim, era mais ou menos isso. É. Só que era os 37. Né? Agatha Gonçalves, manda, minha avó só tem histórias de assombração. Nunca de coisa engraçada. Só deixo o meu aviso. Cuidado para não cutucar o ponto G errado. Ou não, né? Ou cutuca. Não, ou cutuque com cuidado, ela quer dizer. Sim. Eu chamo tudo isso de plus. De bônus. É sempre bom. E ela mandou um ótimo cast, uma cara de sorriso e manda beijos. E para finalizar os nossos contatos de ouvintes, temos aqui então um áudio direto do WhatsApp, que é o áudio da... Xabi, ex-namorada de Wesley Zop. Ex-namorada, mas que ainda ama. Olá, meus lindos. Aqui quem fala é a Xabi, do podcast Los Ticos. Vocês são muito fofos. Ai, que tesa. É um prazer imenso falar com vocês. Ai, a poltrona onde estou sentado está até molhada. Parabéns pelo cast. É fenomenal. Eu quero deixar uma cantada para o Wesley Zop. Que não é galã de novela, mas é famoso, pois é pai de Matusalém. Meu amor, o que você acha de tomarmos alguma coisa quente? Tipo um banho. Ai, que delícia! Venho também deixar um beijo na virilha depilada de Douglas Ganso. Oh, meu gogó de diamante com essa voz de violão sem corda, que lindo! Com essa voz linda, você só pode ter feito aula de canto. Se não fez, vamos ali no canto que eu vou te dar uma aula. E claro, uma lambida nas costas do nosso pequeno Miss Sunshine, Gabriel Asbar, lindo! Que não tem creme na barriga, mas é um sonho. Ai, delícia! E o meu sonho, meu amor, é ser astronauta pra poder viajar no céu da sua boca, seu lindo! Ai, que maravilha! Garoto, se cuidem, tá? Um beijo grego bem cremoso em cada um de vocês. Ai, que lindo! Gostou da lambida nas costas? Ah, foi gostoso. O bom é que eu levanto o rabo quando eu penso. Eu penso que é uma pessoa muito acalentada, muito... carinhosa com a gente. Eu diria, com a libido no alto, né? Eu diria ortodoxo. Então, também. Posso entregar aqui um spoiler da sua vida, Wesley Zop? Entregue. Em breve, acho que o podcast Los Ticos vão lançar diversas entrevistas que a Xabi faz com as pessoas. E como o Wesley Zop é o mais estrela desse podcast, o mais calúnias, famoso... Calúnias, ele é o Fábio Porchat do interior, ele é o Jailson Mendes, não! Paulistano, ele que é o mais conhecido, ele foi entrevistado pela Xabi, uma entrevista épica de 2 horas e 13 minutos, onde ele contou sua infância difícil na savana, onde ele colocava a dentadura no cu e sorria para pirocas. E onde os leões comiam as pessoas e eu mesmo fui comido 3 vezes. Por quê? Porque leões, queria... leões era um time de rugby da África. Da África do Sul. Go Lions. Era como os bombeiros se autodominavam. Mas ele foi comido porque se negava a correr. Por ser um gordo e velho. Muito bem, Wesley Zop, muito bem, Gabriel Asbar. Gostaria aqui, então, de falar para aquele ouvinte que quer mandar e-mail, assim como os ouvintes nos mandaram e-mails, para qual e-mail, Gabriel Asbar? Mandariam para o e-mail autocriticas@chorume.com.br. Você tem capacidade de repetir, Gabriel Asbar? Tenho. Então repita, por favor. Então repetirei. autocriticas@chorume.com.br. Ou podem comentar lá no nosso site chorume.com.br, chorume com X, ou ver o nosso Facebook, facebook.com/lixo do lixo, ou fazer igual a Fabi, não é, Wesley Zop? Mandar seu áudio cremoso pra gente. Seria excelente. Qual é o número, Wesley Zop, do nosso WhatsApp? É o DDD 19994955485. Muito bem. Gostaria de fazer uma declaração antes de fazermos a iniciação aqui. Imposto de renda? É, uma boa hora. Já aproveita e faz o meu também. É que eu... É só do ano que vem, mas eu tô adiantado já. É, já adianta agora. Já. Eu só não tô fazendo nada de importante. Tem meu. Só 3 contas, vamos. Queria fazer um agradecimento, porque agora estamos montando um estúdio novo para o Chorume. Queria fazer um agradecimento direto aí à minha mãe e ao meu pai, que estão ajudando a gente a montar o estúdio aí. Assim como agradecer os senhores com as participações excelentes de vocês, de mão de obra e intelecto na ajuda aí. Lembrando que minha participação aí de Pequeno Miss Sunshine foi tocar bongô enquanto o pessoal construía aqui. Não, mas pra ver se o som estava vazando. É, sim. Tocando isso. Loucamente. É, exato. E o, no, enquanto o Wesley tocava, ele falava Go Lions, Go Lions. Eu nunca entendi por que ele tocava bongô e punheta. Pra ver se dá a coordenação motora, sabe quando você tem que esfregar a cabeça e esfregar a barriga? Isso que era pra manter o ritmo. É, pode ser, muito bem. Então eu gostaria de fazer esse agradecimento direto aí e agradecer a todos os ouvintes que têm mandado seus contatos. Agora, sem mais delongas e sem mais demoras, gostaria que chegasse o momento dele logo, o momento dele brilhar pra anunciar o tema desse podcast. É com você, Gabriel Asbar. O tema de hoje é esportes que deveriam ter nas Olimpíadas. Esportes que deveriam ter nas Olimpíadas, aproveitando esse 2016, onde você vai ter as Olimpíadas brasileirísticas aí. Eu entendo esse episódio como uma crítica às Olimpíadas. Social e cívica? Social, cívica, política, econômica e, por que não dizer, abacate também. Sim, metodista. É. Então, uma crítica às Olimpíadas, que é hoje virou algo elitista, e vamos trazer hoje as Olimpíadas que seriam populares. Wesley Zop, você poderia explicar o fundamento desse tema, desse podcast? É um tema onde buscaremos esportes mais populares, esportes mais talvez cômicos, talvez mais alcançáveis, esportes que, na nossa opinião, deveriam ter nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Esportes que deveriam ter nas Olimpíadas. Poderia ter dito isso. Por que não disse antes? O cara sempre parafraseando. Exato. Sempre floreando com seu belo discurso. Acho que o Wesley Zop, na verdade, seria presidente, sim, rapaz. Então, muito bem, caro ouvinte. Fica aí e descubra os esportes que deveriam existir nas Olimpíadas e qualquer um poderia jogar ou não. Um esportista olímpico, sim, somente. Claro, né? Eu pensava nela toda noite nesses 10 anos que eu passei trancado naquela prisão. Essa foi demais, isso não se faz, ninguém vai acreditar, ela roubou meu caminhão. Dessa vez fosse me regenerar, trabalhando honestamente com minha esposa e cuidando do lar. Uma vida bem normal pra envelhecer em paz. Mas se o destino quis assim, agora tanto faz. Do bar não saio nunca mais. Ô moleque, vem aqui que o titio vai ensinar o que é incesto. O mundo anda muito louco, nada mais me espanta, nada mais me espanta. Se eu te contar essa história, o cabelo levanta, o cabelo levanta. Tacaram uma pedra no meu telhado, não sei qual o vizinho que comigo implica. Olhei lá pra cima, muito irritado, e disse: taca tua mãe pra ver se quica. Taca a mãe pra ver se quica. Taca tua mãe pra ver se quica. Então, já que vamos começar falando de Olimpíadas, eu antes de passar a palavra para o Wesley Zob, que é o contrato social desse podcast, ele só aceita participar se a primeira história for dele, senão ele chora em posição fetal. Em depressão aos 60 anos, que ele já está completando pela décima vez 60 anos. Mas que bate no 60 é o zero de novo. É, exato. Na antiguidade fazia sentido os Jogos Olímpicos nesse formato. Porque, por exemplo, é uma disputa do que seriam esportes cotidianos. Sim. Então, por exemplo, corrida. Sim. Na antiguidade fazia sentido você disputar uma corrida, porque as pessoas realmente corriam. Sim, é verdade. Por necessidade, era uma atividade humana, não uma atividade gourmetizada. As pessoas maratonavam indo de uma cidade a outra. Sim. Na verdade, maratonavam indo para a maratona. É, exato. Arco e flecha, as pessoas utilizavam arco e flecha mesmo. Usavam. Luta greco-romana. Luta greco-romana. Os gregos e os romanos lutavam. Faziam sexo. Sim. De maiô. De maiô. Faziam sexo de maiô. É, na época eu acho que era pelado, eles colocaram maiô assim só pra dar... Porque a graça é tirar, né? Pode ser. Então fazia mais sentido. Agora, hoje, natação, realmente as pessoas nadavam pela sobrevivência. Então as Olimpíadas retratavam a realidade humana. Hoje nem tanto, hoje você vai andar de carro, hoje é ônibus, hoje você tem os afazeres da vida doméstica, hoje você não vai caçar, então as Olimpíadas talvez não retratem, elas precisavam de um novo formato e aí está o Chorume, sua obrigação social de criticar e estabelecer um novo formato para as Olimpíadas. Exato. Concordo. Concorda? Então, para você exemplificar agora sim, você vai falar qual é o novo formato que deve ter, por exemplo, um esporte novo aí que retrata e vai bombar nas Olimpíadas. Não, um que eu vou começar a falar não é o que eu ia começar, mas é um que retrata a modernidade da juventude de hoje. É tudo muito eletrônico, é tudo muito dinâmico. Sim. Talvez seja essa a palavra. Então, por que não um campeonato de se enviar mensagens de texto? Caramba, mais rápido. Caramba! Isso, é, uma boa, é disso uma boa. Que eu tô falando, rapaz. Isso. Resuma um livro em 140 caracteres. Exato. É isso que eu tô falando. Caramba! Teríamos digitações a jato. Exato. E daí, como a gente não só dá um esporte aqui, obviamente. Isso aí seria muito fácil. O Churume não é um podcast só superficial. Você vai falar a mesma coisa aqui. Aqui dá, aqui tem um estudo. Claro, então você vai falar, por exemplo, as categorias, o que vai ser analisado pelos juízes aí, né, nesse esporte. O que eu pensei é que, o quê? Como que você identifica um jovem de um velho usando o celular? O velho tá na orelha, o celular. E digita com o indicador. Exato. Jovens digitam com os polegares. Exato, exato. E no, na categoria... Então você poderia separar em duas categorias já. Polegar e indicador. Polegar e indicador. Então, seria a competição de você... Com a quem escreve, então tem. São várias análises aí. Quem escreve mais rápido. Sim. Erros ortográficos perdem pontos. Porque erros daí você já está contribuindo com a educação também. Sim, mas tem que lembrar que teve uma correção ortográfica em 2012. Então você tem que seguir aquela correção ortográfica. Sim, sim. Mas isso é a competição internacional, porque está nas Olimpíadas. Então vai seguir o quê? O inglês? Ah, mas você acha que não. Ou cada um escreve, cada um na, sua escreve na sua língua, porque é onde você tem mais facilidade. Então o juiz tem que ser poliglota. Sim, e troglodita. Ou então teria um... Sim, porque se alguém reclamar, ele bate. Ou então teria um texto ali que seria mostrado e eles teriam digitar em menos tempo aquele texto. É, porque o significado não importa, não. Porque ele só tem que repetir os caracteres. Texto, né? É verdade. Nossa, genial esse jogo, Wesley Zob. Porque tá falando da modernidade e do dia a dia. Que não seria do Olimpo, e sim onde a gente vive. Exato, exato. É, mas aí, a questão... Se o rapaz está ali digitando, né, todos os competidores... Mas todos se alguém, os... Se alguém usar o swipe, é considerado doping? Ah, sim. Lembrando que isso estará desativado. Tem que digitar a palavra inteira. Mas, por exemplo, vai ser igual a Fórmula 1, que cada um desenvolve o seu celular, ou todos são iguais? Eu acho que não precisa ser igual. Não desde precisa. Que não seja o preenchimento automático, completando frases, completando sínteses. Ou com câmera, né? E com câmera. É, também não pode. Ou com sensor de voz. É, né? Exato, não pode. Muito bem. Então, cada um, às vezes o cara desenvolve um celular que é microsegundos mais rápido, não tem problema. Talvez ele não seja microsegundos mais rápidos digitando. Ah, então o fator humano interfere exato, mais. Exato, vai interferir bastante, muito bem. E Gabriel Asbar, que outro esporte você trouxe aí? Eu tinha pensado assim num esporte que já é um esporte cotidiano nosso. Sim. Na nossa infância, mas não é muito levado a sério, né? Uhum. Que seria o campeonato de Sardela. Puta que pariu, isso seria sensacional. Não. As Sardelas Olímpicas. Óbvio, mano. Para. Já ia ser considerado chamado de Sardela Olímpica. Sim. Sardela, normalmente, competem duas pessoas ou mais. Sim. Onde elas batem uma sardela, ou seja, um tapa de dedo ali. De dois dedos. Dois dedos. Quais dedos? O indicador e médio. Certo. Ou, se você não tiver isso, pode ser outros. Mas ah, não, aí, mas no Olímpico teria. Aí já é para o Olímpico. Mas no Olímpico, indicador e médio. E você bate ou no braço da pessoa, ou no antebraço da pessoa. Ou e... sardela com sardela. Sim, é, mas no antebraço aqui é o que mais... É o Olímpico. É o Olímpico. É o Olímpico. Eu achei que seria no sardela com sardela, quem desistir, porque não tem mais a arma também. Não. Não é braço? Não fala besteira, Wesley Zob. Nós estamos falando de esgrima de sardela. Não é... Desculpa. Briga de linguiça que você faz com seu primo, não, rapaz. É um esporte olímpico sério que ele tá falando. O cara que mais come linguiça com bumbum. Então, você teria essa competição de sardelas. Mas e aí, por exemplo, lógico, é uma disputa de força, tudo. Técnica, resistência. Habilidade, quem bate no lugar certo, no lugar que dói mais, observa. Precisão, onde porque a pele você é pode mais bater várias vezes fino. No mesmo lugar. Exato. E ganharia quem? Quem? O cara desiste, fala ai? Quem não, quer? Eu acho que daí teríamos que ter várias... Ou fala ai. O ai vai rolar em cada sardela. Não, mas existia na escola brincadeira. Sim. Que se o cara falasse. Podia falar ai, eu sei, mas no Olímpico. No Olímpico. Não, tá, tudo bem. Não pode falar ai, mas não só. Em qualquer língua. Sei lá, japonês, sim. O cara. Ai! Ai! Sim, sim. O ai da língua. É, o ai da língua. Ou ui, qualquer variação do ai. O ai de mineiro. É, ser, o cara ser. É mineiro, nem doeu a sardela. Bateu nele, ele... Uai! Uai. Ah, desclassificado. Tem que se concentrar, rapaz. Sim. Não, mas eu acho que daí seria um consenso de juízes julgando o quê? Força, precisão, a técnica, a altura do vergão. Ah, coloração. Coloração, uma tabela de cor. É, vai, fica, vai, não, passa a tabela. Mas ali, a tabela de cor. Esse é variável. Esse necrosou. É variável, porque pode ser um negro disputando contra um cara branco. Aí, não, mas aí você tá na categoria, você olha na tabela de cores. É, tem o negro. O negro, o índio. Muito bem, muito bem. Eu gostei disso aí. O que eu teria aqui seria. Vocês vão me ajudar aí. É uma corrida. De leitura de gagos. Leitura de gagos? Mas o que eles estariam lendo? Não, não. Mas por que você estaria correndo? Não, não. A corrida é pra ver quem termina o texto primeiro. Aquele gago que terminar o texto primeiro ganha. É mas simples. Um texto, mas vai. Mas tem uma. Que tamanho de texto? Aqui? Não, não. É. Aí vai ter as categorias. Que grau de gagueira? Vai ter as categorias. Corrida de gago até 1000 palavras. 1000 por 1000. Mil palavras rasas. Mil rasas. Agora, 1000 palavras com obstáculo é quando é trava-língua. Então, daí são os gagos disputando aí. Mas e como... Mas pequeno Miss Sunshine, você vai concordar comigo que é muito fácil você ser um atleta... Fingir que é gago? É, não, mas tem que ter laudo médico, tudo. Da fonoaudióloga, é, tal. É, exato. Ah, e outra, aí todos aprendem inglês também pra... Ah, todos leriam inglês por questão da... Exato, exato. De ser uma língua mais universal. E os juízes vão analisar pra ver se não tem trapaça, se ele não cantou lendo. Eu ia falar agora isso. Ou se ele não tava na frente do espelho também. Mas você não concorda que italianos, eles cantariam... Meio que sem querer. Sim. Porque eles já falam meio cantado. Mas... Temos que lembrar que é um esporte olímpico. Ele tem que se adequar às regras. Não, exato, claro, claro. Se ele não consegue ler sem cantar, o problema é dele. Não, ele não vai ser olímpico. Ah, sim, exato. Tem razão. Mas queria dizer que quando o Ganso disse corrida de gagos, eu pensei de outra forma. Não, esse esporte olímpico... Podemos adaptar, pode falar. Imaginando que gagos com palavras ali, falando palavras, mas quando ele... Consegue falar uma palavra, uma pessoa começa a correr. Ah, tipo aquela passada de bastão, aí passa a leitura. Só que daí, quando ele trava numa palavra, o cara tem que parar. Daí ficariam várias pessoas correndo. Poderia no ser uma... comando do gago. Poderia ser uma boa forma de medida pra ver quem terminou o texto primeiro. Pode ser. Pode mas ser. Então, só que daí dependeria também de quanto o cara consegue correr naqueles curto espaço de então, tempo. Então, mas aí que tá. E qual que é o tipo de gagueira? Porque tem a gagueira que repete sílaba e tem a gagueira que estica a sílaba. Mas então, daí você teria categorias, né? Ah, então é todo mundo, vamos dizer, o que repete todo mundo. Exato, estica. Ah, aí sim. Eu tenho um esporte que quem seria aqui um atleta olímpico, os dois únicos que eu conheço que seriam atletas olímpicos é uma grande amiga minha, Thaisa Silva e Douglas Ganso. Muito obrigado. Que é o quê? Na verdade, não é um braço de ferro, e sim um dedão de ferro com os pés. Sim, Douglas sim. Ganso tem a habilidade de... Vamos pegar um sabonete molhado no chão. Pegar com... um sabonete molhado no chão com o dedão do pé. Exato. E tomar banho com o dedão do pé. Dedão. Não sei se ele tem essa flexibilidade na perna. Mas... Aí já não tenho mais. É, mas entendam que o braço de ferro quer calcanhares na mesa... Dedão com dedão ali e disputa. Quebra o dedo do quebra outro. Quebra o dedo ou o cara desiste. É uma luta de dedões. Muito mas bem. Seria ali calcanhares na mesa e disputando força ou seria igual luta de dedão de mão, só que com os pés? Não, acho que de dedão de mão não. Seria tipo braço de ferro. Tá. Mas daí com o dedão engatado no dedão. Sim. Encostando, isso. Puxando. Seria uma boa. Seria eu uma... acho que você seria talvez um campeão na categoria masculina. É, talvez eu sou um talento desperdiçado nas Olimpíadas. Por que essas Olimpíadas aí não refletem a realidade do povo, né? Por exemplo, natação. Quem nada 200 metros aí? Rasos, na realidade. Quem é, você fala aí a necessidade na vida, de, na vida, de nadar? No cotidiano. Talvez pirangueiro. É, não sei, mas eu pensei no... Nado de enxurrada, rapaz. Ah, nado de enchente. O lado de enxurrada seria aí uma disputa aí muito... Lógico, você não ia poder esperar chover pra competir nas Olimpíadas. Porra, só faltava essa. Não. Só quebrar uma... Uma caixa d'água. Uma barreira. É, uma coisa, criar enxurradas ali. E daí, cada um vai do lado de uma calçada, o outro vai do outro. E quem chegar primeiro ganha. Cara, genial. Seria muito bom. Até pra você criar castores em cativeiro pra eles fazerem represarem um rio, alguma coisa pra competição. Exato, exato. Não, e nessa competição também cabe barreira que seriam os bueiros. É. Ah, bocas é de lobo, bocas é verdade, de lobo, é, exato. Porque desde criança aqui no interior, pelo menos, as pessoas nadam na enxurrada, logicamente, então seria uma disputa aí. De algo cotidiano. Exato. Mas e o peito ralado na sarjeta, vai ser um negócio. Uma dúvida. Por favor. Na piscina, normalmente, os pessoal medem o pH da piscina pra poder ter uma natação correta não, e acho saudável. Acho que é no vestiário, não é? Um coloca o pH do lado do outro. não é esse pH que eu tô falando. E nessa disputa, nesse nado de enxurrada, seria um teste da leptospirose? Não, ou... que teste da leptospirose? Não, não sei, eu não sei. Faz estamos parte. Estamos falando de uma enxurrada olímpica. É, então. Exato, não, vai. É com tudo. Não, faz parte, pô. Ah, então tá. Porque o cara que vai querer nadar em piscina aquecida. É. Não, não. Talvez a China tivesse uma vantagem nessa por eles andarem meio de rato, né? É. Pode ser. Não sei. Já são imunes. Não sei. Um esporte que eu imaginei que o quê? Que seria uma inclusão não só do esporte, mas também de uma faixa etária. Oh, porque isso é hoje legal, hein? Todos os atletas são novos. É. Você tem ali no máximo, sei lá, um cara com 45, né? Não, assim, chutando 45. Mas só se for arco e flecha. É, algum esporte estacionário, né? Sim, sim. Acima disso, você não é mais um atleta, você é um lixo para a sociedade. Exato, né? Exato. 35 anos, o atleta aposentado. É, sim. É. Em decadência. Em decadência. Então eu imaginei o quê? Um bingo de Alzheimer. Bingo de Alzheimer? Pô, por quê? Explique melhor. Porque a questão é, quem vai conseguir vencer comendo tanta bronha? Isso é verdade. É, e é o mesmo caso da gagueira. Pode acontecer. Pra participar tem todos que... têm atestado médico de Alzheimer. Exato. Não, e tem também que mostrar que é velho, porque exato. Alzheimer... Pode ser com pessoas novas. Não, sim, mas... Né? Mas o não, mas não, seria não, velho, não necessariamente ele tem que ser velho. Não, mas não. Tem que ter Alzheimer. Mas pra poder entrar na categoria bingo. Porque sim, bingo né? É velho. Ah, sim, sim. Tem que ter mais de 60 anos. E aí tem que ter um técnico ali. Porque o cara ali tá com Alzheimer, dependendo do caso, ele... Bom, onde eu tô? Ah, sim. Você tá na Olimpíada. Olimpíadas, rapaz, você é competidor ali. Assim? Vai. O número. O técnico não pode falar o número que já chamou. Claro que não. Vem aí. Marca aí, vai. Marca aí, vê se tem alguma. Deu cinquina, vai. Assim como na Paralimpíada tem o... O cara que corre o com guia, o cego. O guia do cego teria o guia do Alzheimer ali do lado. Mas o guia que não... Que nem o guia do cego, ele não pode puxar o cego não, na corrida. Não, né? Ele só tem que acompanhar. Porque senão ele ia cair, né? Exato. Você teria que carregar no colo. Senão a corrida era do cara, não do cego. Exato. Então, e o cara não ia aguentar correr e puxar outro junto. O técnico do Alzheimer, ele só pode falar, ficar ali, ó. Esquece que você tá no jogo, tamo na Olimpíada. Não pode falar, não. É Olimpíada. Não pode nem marcar pelo cara. Não, lógico que não, tá louco. Eu queria dizer que, pensando nesse esporte, eu também queria fazer um pedido aí pro Comitê Olímpico, que seria o quê? Quem anunciaria os números que fosse o Wesley Zobb. Pô, isso seria uma honra. Por que isso? Não sei se você sabe por quê. Eu não sei por quê, mas eu me senti honrado. Porque quando chegasse no momento do início... Você poderia anunciar Indião. Mas isso você tem que explicar. Por quê? Porque nem todas as cartelas de bingo são como a Americana São Paulo. Sim. E nossa região. Verdade. Aqui temos a cartelinha, onde tem 5 fileiras, isso é normal. Mas onde que a central é um índio. É. Essa é a cartela básica. Desculpe te corrigir, um indião. Um índio. Muito bem. Outra corrida, já existe uma adaptação dessa nas Olimpíadas tradicionais, digamos assim. Mas que estamos escrevendo aqui esse protocolo aqui para mandar para o Comitê Olímpico Internacional. uma corrida de pessoas que estão com vontade de cagar. E já aparece lá aquela marcha atlética. Já aparece isso. Sim. Mas sim. Aí tem que todo mundo fazer uma preparação. O esportista tem que o quê? Comer burritos, com uma rolha no cu também. Exato, né? Na hora da preparação, exato. Porque na hora não vale. Porque na hora todo mundo vai, solta suas rolhas, chega até o banheiro. Quando o cara dá o tiro, ele solta a rolha. Porque isso é comum, as pessoas já tiveram que fazer uma corrida pra chegar ao banheiro, é verdade. Desviar de obstáculos. E essa tem que ser fácil, por exemplo, solta o cara no shopping, primeiro andar, solta o cara não. As Olimpíadas, né? Sim. Os participantes do shopping. Que não seria num shopping, seria num estádio. É, exato. Né? Todo mundo gritando assim. Com banheiros químicos no final. É, exato. E às vezes, por exemplo, pode ser ou com obstáculo, que o cara tem que chegar com aquela puta vontade de cagar. Mas eu tenho uma dúvida. O cara puta vontade de cagar ou uma escada, tem que subir. Ah, sim. Não, mas tem uma coisa que daí, piora. Por exemplo, você coloca assim como obstáculo, ó, olha só como você já interage mais com as pessoas. Naquela corrida que o brasileiro tava na frente e invadiu um escocês de kilt lá e segurou ele, isso daí foi uma trapaça. Vanderlei Cordeiro de Lima, isso. Pra quem não lembra. O eterno ouro da maratona aquele ano. Exato, só que nisso, na corrida com pessoas com vontade de cagar, que eu chamo de cocorrida... Carinhosamente. Exato. Corri diarreia. É. Na concorrida, isso daí seria comum. As pessoas poderiam invadir pra tentar segurar você e você tem que desviar. Lógico. Mas seria regra ter esse obstáculo? Isso, não. Fazem parte do Comitê Olímpico uma pessoa pra então, ir. Mas eu acho que não pra segurar. Seria não pra segurar, mas pra interagir com você. É, pra fazer uma pergunta histórica. Qualquer coisa. Qual o descobrimento do Brasil? Quando foi? É. Se o cara acertar, vai ser uma cagada. Ele é desclassificado? Então, daí, obviamente, todos os participantes olímpicos de calção branco, né? Ah, sim. Pra... Mas eu tenho duas dúvidas. Primeira dúvida, como que você teria a certeza de que esse cara tá com vontade de cagar? Uma radiografia intestinal? É, sim, antes. É igual a pesagem do judô, sim, minutos antes. Outra dúvida, ao início da corrida, eles têm a visão de onde é o banheiro? Eles são avisados ou podem receber um mapa. Eles têm a visão de onde está o banheiro? Eles estão vendo o banheiro? Eles têm uma noção de onde é o banheiro. Não, eles têm... Não, eles conseguem ver da largada. Eles não conseguem ver. Porque... piora a vontade quando você consegue ver o banheiro. Não, mas isso aí é segurar o psicológico na reta final, porque na reta final ele vai ver o banheiro. Sim. E aí que tá você... Isso, é o tchan. Você travar. Ele sabe, ó, o banheiro tá no quarto andar. Tudo bem, mas não tá olhando. Lógico, tem vários banheiros, cada um pra sua comitiva olímpica, então o banheiro do Brasil só vai ser usado pelo cara do Brasil. Ah, sim, sim. Igual teta de porca. Cada porquinho tem a sua teta certa pra mamar. É, eu não sei como funcionavam as coisas na sua casa. Eu também tenho duas perguntas. Tudo bem? Primeira pergunta, seria um doping considerar o competidor usar a cueca de couro? Igual o Wesley. Não, é uniforme. Assim como na natação não pode mais aqueles maiôs, lá o cara tem que usar cueca branca e calção branco. Ou só calção sem branco sem cueca. Não, é branco, não pode cor. Tudo bem. E malha, quando... malha. E quando... Talvez pro Wesley, tactel, que ele gosta de usar. É, eu acho legal. E quando tiver na preparação da prova, se o cara se cagar antes... É considerado que ele queimou a largada? E a rosca? É considerado a freada infratora. Tá desclassificado. Que é a primeira punição. É, né? Exato, tá desclassificado aí, imediato. Mesmo porque isso pode desencadear uma reação em cadeia. É, também. Então... E conforme a pessoa se caga no caminho, ela já vai saindo da corrida. Não. Ela nem tem que terminar. Tá triste. Ela nem termina. Na verdade, quando nem ela... termina. Não. Quando ela se caga no meio do caminho, ela escorrega na própria bota e cai. É obrigatório fazer o anjinho? Não sei. Pode ganhar pontos com isso. Talvez criatividade. Pode ser um outro esporte fazer anjinhos na bosta, daí pelo, pela sua criatividade artística, você ganha. Não, mas eu acho que daí não seria olímpico. Mas daí não seria olímpico. Seria uma coisa muito mais absurdo. Pra pinacoteca. Muito absurdo. Não seria um esporte. Não seria um esporte. Sem arte. É. Sei lá, seria um quadro pro Chorume. É. Aí seria muita besteira falar que isso seria um esporte. Mas fica aí. Concorrido, eu acho que vai ser sucesso todo mundo. Eu acho interessante. E porque vai o quê? Vai dar um animado quando o cara se cagar. Pô, um japonês se cagando, cara. Os pessoal dando risada. Né? O alemão. Ah, o alemão se cagou. Todo mundo ri, né, cara? É. Olha o brasileiro com o toba firme. Olha o brasileiro com o toba firme. Vai cagar. Cagou! É preso! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! O cara só come açaí e cagou preto. Hoje essas pregas estão soltas. Ah. Fica pra daqui 4 anos. O cara sai decepcionado. Ele dá entrevista assim, pô, o que me atrapalhou foi o cara da comitiva olímpica me perguntar ali sobre a Revolução Russa. É, na hora, porra. Puta cagada. Acertei na cagada. Ainda dá uma piscada bacana. Mas demorei 20 segundos a mais do que normalmente eu demoro no treinamento. E daí isso daí me custou aí a prata. Muito bem, eu acho que seria sucesso esse esporte. Sim. Posso fazer só uma pergunta pra vocês? Eu sei que eu tô dando a ideia do esporte, mas imagine você um competidor disso. Muito porque bem, esses, da concorrida. É isso, esses esportes que a gente tá falando, qualquer um pode participar. Sim, claro. Que era o intuito das Olimpíadas. O cara não, esse negócio de atleta profissional, pra que isso, cara? Não, qualquer um pode começar a treinar pra ver se vira olímpico. Isso. Sim, isso com qualquer esporte. Isso. Sim. Mas eu tô falando, são coisas que você já faz no dia a dia. Você é um talento e não sabe. Mais gente poderia participar. Sim, é verdade. Agora imagine você acha que, por exemplo, você tá lá num estádio todo construído, lá, corrida com obstáculos, tudo. A torcida, Wesley, você acha que isso te atrapalharia ou você nem ouviria a torcida no momento? Ah, eu acho que a torcida sempre incentiva, né? Sempre uma inspiração. É, muito bem pra gente. Existem esportes, já hoje em dia, não sei nem se é olímpico, até queria tirar dúvida com vocês, esportes híbridos. Por exemplo, futebol, certo? Que é o vôlei jogado com os pés ou com... Você não pode usar as mãos. Sim, exato. Apesar de ser um erro, porque no futebol existe o goleiro que usa as mãos. Sim. É isso, tudo bem. E no vôlei existem os jogadores que usam os pés. Sim. Pra salvar, daquela salvada. Então ali. Todo vôlei pode ser fute ou não? Não. Então tá. Tá, então, mas a minha proposta é um outro híbrido. Sim. Porque hoje em dia com o MMA, ficou algumas categorias de luta ficou mais defasadas. Concordo, as pessoas não acompanham tanto. Porque quando o Wesley era criança, acompanhava o boxe, né? Exato. Velho? Muito bem. E talvez um futebox. Futebox. Quem tem luva de goleiro, vamos lembrar, é só o goleiro. Exato. É, os outros estão com seria... luva de boxe. Não, peraí, como que é isso? É um futebol. Eu achei que era seria... um boxe onde as pessoas só chutavam acima da cintura. Isso chama kickbox, já existe. Não, mas não podia socar. Eu achei que era um futebol jogado dentro do boxe do banheiro. Não, você sonha. Não, isso então... não tem sentido algum, cara. Então, isso. Por favor, qual que seria o futebol? Sejam coesos, pelo menos. Eu tava menos, até, né, pegando um sabonete aqui. O que seria o futebol, por favor? Um jogo de futebol, 11 de cada lado, sendo que todos eles usam luvas de boxe. Sim. Então também vale você bater no outro jogador. Claro que com regras do boxe. Só vai socar debaixo da cintura. Ah, sim. Não vai poder dar bicudo, não pode chutar a pessoa. Mas o objetivo é... É o gol. É o gol ainda. É o gol. Mas, por exemplo... O gol ou nocaute, mas de todo time. Um dos dois. Porque daí você pode fazer gol quando você quiser. Não, mas não, daí acaba. Porque não, nocaute de todo time. Você poderia time, fazer quantos gols? Mas sim, essa é a lógica. Se você nocauteou todo mundo, acaba. Não, mas por exemplo, faltou nocautear um. Não. Você só não pode nocautear o goleiro porque ele não tem luva de boxe. Ele só tá lá como goleiro. Com luva de goleiro. É. Entendi. É isso, entendeu? Que eu ia perguntar. É. Se poderia nocautear o goleiro. Não, o goleiro não, porque ele não está ali pelo boxe. Ele está ali pelo futebol. Ele é o goleiro. Na verdade, você pode, mas ele tem que ser o último. Sim, é, tudo bem. É, porque aí já não faz mais sentido. Mas eu acho que a partir do momento que você nocauteou pelo menos um 6, Aí acabou. Não, não acabou. A não ser que você goleie. Não, mas aí você vai golear, entendeu? Não, tá bom. Mas daí você poderia ter a estratégia... Mas pode 2 contra 1, por exemplo? 2 contra 1 pode no boxe? Não. Então não pode. Então... É futebol, cara. A não ser que 2 contra 1 pra driblar, sim. Não, pra fazer a tabela. Não. Mas, por exemplo, o cara fica ali de bobinho. Na hora que o cara vira, assim, pode tomar socão na nuca? Não, não, não é. Regras do boxe, Ganso. Mas como vai saber se tá 2 contra 1, se um outro não socou? Não, peraí. Eu acho você que, só verdade... pode lutar o boxe com a bola nos pés. Ah, porra. Eu achei que o cara não tava com a bola. Não, ia ser uma briga generalizada. É isso que eu achei. Não, não. Desculpa, eu não conheço o futebol. Sim, não. Mas às vezes o técnico pode chegar, ó, tamo perdendo no... Estamos perdendo no gol. Vamos nocautear. Não, é ou na hora do drible, na hora da passagem de bola. Então daí você pode usar o boxe. Ah, entendi. Se você sabe que aquele cara é melhor jogador que você, do que lutador, você vai socar. Você soca a boca do cara. Sim. É isso. Exato. Eu acho que deveria ter o quê? Quantos árbitros? Ah, eu acho que é o mesmo do futebol. O que, que você acha? Eu acho que 5,5. 5,5? Mas pode explicar pra mim? 4 do futebol. O juiz, os 2 bandeira e o árbitro auxiliar. 1 do boxe seria 5,5, porque é um anão pra ver os golpes baixos. É. Ah, sim. Daí tem também a inclusão, né? Exato. Pode ser. Eu achei que o juiz, sendo de futebol, ele também teria que ser o juiz de boxe. Teria que ter uma... Não, eu acho que... Não, tem que ser... Ele tem 2 juízes, pelo menos 2 juízes, pra cada um. Depois bandeirinha, árbitro auxiliar. Sim. Pode ser. Pode ser. É uma boa. Gostei. Daí o boxe é só por nocaute ou tem por contagem de pontos também? Não, você conta, mas uma vez que você não nocauteou todo o time, você já ganhou. Você não precisa nem ter feito gol. Não, eu sei. Mas, por exemplo, se empatar 0-0 o jogo, a contagem de pontos do boxe pode desempatar. Ah, não, é o que desempata. Mas eu acho que, na verdade, teria que ser conjunto. Por quê? Porque quando as pessoas vão ali... ganhando ponto no box, cada gol que a equipe marca multiplica os pontos do box. Aí é um multiplicador o gol. Ou seja, se você não foi tão bem na luta, mas marcou 3 gols, você vai triplicar aquela pontuação, você pode ganhar. Sim, mas se foi um gol só, vale só o ponto do box, porque é vezes 1. Então, mas daí você tem que bater pra caralho. Ah, sim, é verdade. Faz sentido. Não, tudo bem. É tudo questão do Comitê Olímpico aí também analisar as regras mais cabíveis para poder o mundo todo estar jogando corretamente. Muito bem, gostei do futebol, que isso aí parece promissor, mas é só difícil. Difícil? Não, mas interessante. Mas é olímpico. Mas é olímpico, que é realmente. Interessante. Teremos atletas mais completos também. Sim. E hoje os futeboleiros já... fazem academia, tudo, então... Ah, não, não seria por questão... E já lutam boxe, às vezes. É, então, por questão de condicionamento físico, né? E também por questão de cabeça fria. É verdade. Cabeça quente, né? Também. Muito bem, Gabriel Asmar, o que mais de esporte olímpico você pensou? Eu estive pensando também que quando a gente fala esporte, a gente já imagina uma pessoa em plena forma física. Certo? Sim, claro. Atleta. Algo, né? Que hoje em dia não acontece muito. Talvez o sumô, mas tá, ele tem que estar na forma física pro sumô. Sim. E aí eu penso que talvez maratona é uma coisa que hoje em dia não dá mais certo, não é inclusão. Não. É. Então tá, eu estava aqui fermentando em minha mente, Churumesca, e pensei que teríamos uma nova modalidade de maratona. Maratona de séries. Porra! Aí sim, cara! Seria o quê? Seria pessoa, uma maratona de talvez 12 horas. Tá. Pra ver que a pessoa, quem conseguiria chegar até o final dessa maratona. Sim. E vários tipos de séries. Drama. Não é só série legal, não. Ah, é. Ele tem que aguentar os chatos. Vamos ver Lost. Poderia o quê? Poderia ter várias modalidades. Por exemplo, maratona de 15 horas de uma série só. Pra ver se o cara consegue, aguenta ficar assistindo aquele mesmo tema durante 15 horas. Ou e o mesmo episódio. Talvez. Pode ser. Talvez, se ele, quantas vezes ele tem que parar pra ir no banheiro. Se o cara, sim, porque são 12 se o outro horas, não, né? Para, ele vai estar na frente. Exato. É uma vantagem. É igual a troca de pneu da Fórmula 1, né? E depois o cara tem que fazer uma síntese do que ele assistiu. Ah, porque sim. Ele pode simplesmente deitar lá e dormir. Não. Não, ele tem que prestar atenção porque ele vai responder perguntas depois. Dormiu e daí tem aquela máquina lá de monitoramento do sono, de fome, vontade ao banheiro. Sim, sim. Então, coisa que também ele não pode ser escatológico assistindo série. Ele não pode cagar na calça. Não pode. É. Ele não pode. Comportamento comum. De um atleta maratonista de série. Exato. Mas que aí incluiria pessoas fora de forma física. É verdade. Mas de forma mental para assistir uma série. Sim. Ele tem a forma física adequada para séries. Exato. Maratonas de série. E, por exemplo, pode ir além esse esporte aí. Por exemplo, uma Olimpíada dura quantos dias? Um mês. 30 dias? Sim. Então, a maratona de série vai durar 30 dias ele assistindo série. Sim, pode ser. Entendeu? Ele assistindo série e ver o que aí ele conseguiu assistir durante. Seria a primeira modalidade a dar início aos jogos e a última pra encerrar. Exato. Pode ser. Imagina a emoção, cara. Ali pra decidir quem é vencedor das Olimpíadas, uma medalha de diferença. Pô, tem isso é foda, hein? E daí o maratonista de série ali. Seria... E o cara não pode se concentrar nisso. Porque senão ele esquece de ver a série. Ele tem que prestar atenção na série. Ele não tem que se preocupar com o prêmio. Exato. Eu tenho uma dúvida. Pô, por favor. Existem escutadores, ouvintes e teleouvintes e podcasts e tudo mais que eles ouvem vários podcasts. Certo. E pra poder conciliar isso com a vida humana, eles não assistem ou escutam na velocidade... Opa. Não escutam na velocidade adequada, e sim eles aceleram, tipo, duas vezes mais rápido, talvez a gente, todo mundo falando como esquilo. É, você poderia acelerar a série mesmo se você consegue ler a legenda rapidão? Não. Óbvio que não, velocidade. Você não tem controle da velocidade, só de pausa sim. E de voltar, né? E outra, por exemplo, cagou na calça, tira ponto. É. Ah, não é desclassificado. Ah, vai tirando ponto. Ah, não. Não, na verdade, assim, o problema do cara cagar na calça é... Ele não pode ficar cagado, ele tem que se limpar. Então, o tempo que ele tá se limpando... Era mais fácil ele ter ido cagar. É. Mas e a questão... Ou não. E a questão do sono? Depende da pessoa. Isso é estratégia. E a questão do sono? Porque vai ser um mês. Não, mas a pessoa pode dormir. Não, pode não, tá? A questão é... Ela tem que terminar aquilo. Ela se preparar. Você... Ah, é. Wesley... Jesus olhou pra você e disse: você tem uma missão na Terra. Assistir série. Você tem que terminar essa missão, cara. Tá, exato, é verdade. Exato. Daí, então, o cara Jesus, vai... ele tá falando o presidente do Comitê Olímpico. Exato. Jesus da Silva. Não. O presidente da Comissão de Assistidores de Série. Ah, sim, é verdade. Então, Jesus Luz, né? O que acontece? Então, o cara tem que fazer estratégia. Treinar, dormir menos. Sim. Entendeu? Ou dormir entre séries, dar uma cochilada. Não, pode ser. Você pode virar madrugada. É, daí vai da estratégia de cada um. Então o cara... Ou o cara vira três noites e dorme uma. É. Entendeu? Daí o cara pode escolher o que ele come, então. Então ele vai comer comida mais leves. Pode ser. Comida mais pesadas. Ele vai comer traveco. Vai querer beber café. Sim. Entendeu? Sim. Então tem... É, uma outra pergunta. Não, cocaína não pode porque entra no antidoping. Nem rebite. Não tenho mais pergunta. Eu esqueci minha pergunta. Ah, sim, lembrei. É, como eles vão ter que responder um questionário ao final dessa maratona de séries, ele pode anotar alguma coisa durante ou ele não pode anotar? Ele só pode assistir. Não, é assistir, cara. Não, quando você vai no bar falar sobre uma série, você vai com o seu caderninho de anotação? Não mais. A partir de hoje. Ele superou o Alzheimer, não é mais um atleta de bingo de Alzheimer. Exato, então não pode, Lesópolis, não pode. Tá, não, desculpa. Entendeu? Tá desculpado. Muito bem. Outro esporte que eu acho que deveria ser olímpico aqui, obviamente, todos vocês praticam ou já praticaram, que eu chamo de... Domação, existe domação, Wesley Zop? O ato de domar? Isso. Acho que sim. Domação de ventiladores. A hélice do ventilador tá girando lá, com o motor ligado, e você parar ela com as mãos. Com as mãos? E, com uma mão. Daí vai depender se ele é canhoto ou destro. Não pode usar as duas, tem que ser um. Ele vai usar a mão mais habilidosa. Exato. Sim, sim. A mão dominante, já que é o negócio de dominar. É, e daí vai calcular a velocidade que ele demorou pra parar a hélice e tudo, e por aí vai. Sim, então vai ser aquela coisa milissegundos, vai ter que ser voltado. Quanta fadiga ele proporcionou ao motor do ventilador. É, sim, tem que parar também. De forma suave. É, não pode dar um tranco. Não é chegar e pá, colocar a mão. Então, peraí. Então, você, você tem que ir encostando aos poucos pra reduzir a velocidade até parar. Mas, assim peraí. Como um avatar, ele teria que ser um dobrador de ventilador. sim. Mas cada um com o seu ventilador ou o ventilador é da sede? É da sede olímpica, mas a cada... uma parada de ventilador, coloca-se um novo. Não, coloca-se um novo, mas não é da equipe. Não é da equipe, é da série olímpica e você... E cada um faz três vezes pra ter aí uma... Tá. Melhor de três. Isso, né? Pra escolher a melhor nota, pra não ter perigo de você pegar... Mas você faz as três vezes, escolhe a melhor nota ou uma vez que você quis fazer a outra vez, a primeira já foi anulada? Não, você fica com a maior nota. Tá. Agora, fãs de Harry Potter... Pode ser que eu vou falar de um esporte que eles vão achar que é uma coisa, mas na verdade eu vou explicar e será outra. É, campeonato de magia. Não, quadribol. Quadribol? Quadribol, pra quem já assistiu Harry Potter, sabe que existe uma competição de bruxos, onde que se chama quadribol. Que Gabriel Asbar não pode jogar. Não pode jogar. Porque... Na verdade eu jogo, porque eu sempre estou perseguindo uma bola. Mas o quadribol você tem mais de uma bola. É verdade. Mas não seria assim, Douglas, ele poderia participar. Ah, é? Por quê? Porque esse seria o futebol jogado com quadris. Você só pode jogar com os quadris. Não, mas espera aí, tem um quadril no lugar da bola e a pessoa vai chutando. Você só pode ir chutando com os quadris. Dando quadrizada. Lembrando que essa bola é uma bola especial que quica mais do que uma bola normal. Mas ela é grandona, aquela bola de praia. Que bola de parque? Mas que não tem sentido, Douglas. Como que uma bola de parque vai entrar no gol assim, cara? O goleiro defende com os quadris. Mas ele tem luvas nos quadris? Não tem luvas. Por que luva nos quadris, Douglas? Pra ajudar a defesa, cara. Mas ele tem saqueiro e protetor de bunda. Ele pode, na verdade, também, além dos quadris, dar uma peitada na bola. Ele tem os outros não podem nada. Hã? Os outros não podem nada. Não, os outros só quadris. Só quadril. Porque, ó, sabe aquelas bolinhas pequenas que tem na entrada de shopping ou mercado que chamam perereca? Sim. Então, é uma... Naquela tecnologia fazer uma bola de futebol. Uma bola grande. Tipo uma bola de queimada. Uma bola de queimada. Ou dodgeball, pra quem não sabe o que é queimada. Sim. Então, daí conforme ela vai quicando, o seu objetivo é o gol. É um futebol. Só que é um quadribol. Né? Aí você vai dando com quadris. Umas quadrizadas ali. E o gol é do tamanho normal, um pouco menor? 7,5 metros. 7,5 metros, mas e por 2,30. Pensando na possibilidade da cobertura. Mas e aí, por exemplo, um time de gordinhos levaria vantagem? Levaria vantagem? Porque você não sabe o que é quadril, ele pode bater com o que ele quiser? Não, ele tem um quadril maior. Ah, não. Não gordos. Pessoas com belas ancas. É, ancas grandes. Sim. Boas reprodutoras. Boas reprodutoras. Pessoas pera. E aí? Normal. Não, tudo bem. Igual sorte um dela, de, genética. Um time de rugby bem mais bombado. Ou então, para o seu equívoco, pessoas peitudas se dariam bem. Por quê? Porque daí a outra pessoa não consegue chegar perto do quadril dela, que tá sendo protegido ali, ó. Então, mas normalmente a pessoa peituda tem pouco quadril. Então, só que daí ela, somando quadril mais bola, não daria a circunferência da peituda. Ah, então não é peituda, é peitaça. É um espetáculo de jogador. É uma pera de ponta cabeça. É uma pera de ponta cabeça, sim. É, mas não sei. Não, é coisas que vão descobrindo com o esporte. É, também. Tudo estratégico. Lembrei de um esporte aqui que seria fantástico. Aí, donas de casas seriam atletas olímpicas aí, disputariam as Olimpíadas, que é corrida de bater clara em neve. Isso seria fantástico. Sim. Seria porque isso aí é uma coisa muito... Ah, mas peraí, com o quê? Com batedeiras ou com garfo? Com a teta, filha da puta. Com a teta seria até mais difícil. Seria... É, então o Brasil tava na frente com as das indianas. É. Não, o Brasil já ganhou. Com uma colher, não com a batedeira. Com a colher não dá pra você bater clarinete, com garfo. Com garfo. Então seriam ali as donas de casa, e lógico, todas receberiam um avental olímpico, e daí elas bateriam ali, daí teria análise também, textura da clara em neve. Quem ficou pronto primeiro, a Clara e Neve, né? Que, ó, afinal, uma... Porque às vezes fica pronto primeiro, mas a textura não é boa. Não é boa, não dá pra cobrir o bolo. É, daí cê... dá pra fazer suspiro. Ou às vezes derrete, você coloca assim, mas logo derrete a Clara e Neve. Clara e Neve não pode derreter, Clara e Neve ela tem que ser... É, a prova ali das intempéries. Sim, sim. Então seria toda uma análise aí depois do resultado final. Quem analisaria isso? Seria um chefe? Talvez os juízes do Masterchef, não sei. Ah, eu acho legal. Que também poderia ser julgado o carisma. Sim, parecia sim. Que tá batendo punheta na hora ali. É, não, é. A pessoa fica brava. Carisma. Mas... É, mas que pessoas que batem punheta pros outros são carismáticos. Ah, então eu achei que era isso. É. Então, daí poderia ver isso também, né? E outro, sabor da Clara e Neve também. Cheiro de lixo! Mil e quatro, 3:30 da madrugada. Ocorrência na 85ª DP. Tudo aconteceu quando ela chegou atrasada. Eram 3:30, alta madrugada, e sua mãe a esperava no portão. Logo pintou bate-boca, a mãe já gritando, tava quase louca e exigia em altos berros alguma explicação. Eu fui da mamãe. Foi da mamãe. Um esporte já existente, eu acho que a nossa corrida com obstáculos é uma coisa que já está muito ultrapassada. Isso é verdade. Isso é verdade. É uma das primeiras provas é essa. Ninguém sai correndo pulando um negócio na altura de uma cadeira. Um cavalete. Não, e se for um só, tudo bem, mas vários. Vários, mas em sequência. Já... Parece que não tem sentido. É, o cara deveria escolher outro caminho, já. Concorda? A não ser que tenha, tipo, pegou fogo na festa. Daí o cara tem que sair correndo e pular uma cadeira. Mas não vai ter várias. Cadeiras. É, não, né? É verdade, é verdade. Hoje, talvez num teatro, se ele pegar. Não, numa palestra. É, sim. Fisicamente já é quase impossível alguém ereto pular e esticar a perna rente ali, né? Mas não é necessariamente, a pessoa não precisa estar excitada, Gabriel. Ah. É bom que esteja. Porque... É sempre bom estar. Porque se a pessoa está excitada numa situação dessa, a pessoa é um atleta. É um monstro. Mas aí você não vai derrubar. A pessoa tem merece. Que tá. Tem que estar, senão você vai derrubar a barreira. É verdade. Mas eu imagino uma corrida com barreiras diferente. Como você imagina? Em um ambiente cheio de mesas, cadeiras, sofás, só que os corredores correm descalços. Descalço para poder, talvez, trombar com... Bateu o dedinho. Então, na verdade, você não precisa pular. Os obstáculos são as quinas. Exato. Tem que... você não precisa pular, você tem que dar a volta. Não, e outra coisa, você não tem que pular, você está descalço, mas os seus outros quatro dedos estão prendidos com um elástico. Só o seu dedinho está solto. Então, detalhe que tem curvas então, nesse obstáculo. Sim. Então, tem que contornar os exato, obstáculos. Exato, seu dedinho fica ali, ó. Seu dedinho fica ali. A exigência do elástico é uma maldade. Não é maldade, cara. É regra, é regra. É olímpico. Isso aí você tem que decidir com a comissão olímpica. Ou talvez, por se tratar do quê? De um esporte de ponta, né? Os corredores. De pontas de dedo? Exato. Poderiam ter uma sapatilha que calçasse e deixasse só o dedinho de fora. É, porque daí eles não estariam descalços, daí não sentiriam o gostoso de andar com o pé no chão descalço e voltar a ser criança. Isso. verdade. Isso é muito bom. Outro esporte. E por que poderia ser realizada essa prova depois da concorrida? Sim. Andar descalço em cima da merda é nojento. É verdade. Mas daí ele poderia escorregar na própria merda. Mas é. E daí fazer o giro. Uma outra exigência, então, pra essa do Gabriel é não ter vontade de cagar. Exato. Porque assim que você bate o dedinho, você se caga. É. Outra coisa. Existe um tamanho mínimo pra unha do dedinho? Não, acho que não. Pode estar. Tá... Não, ela. No mínimo. Para, o cara pode ter arrancado a unha, mas. Não, não. No mínimo tem que estar ali rindo. Arrancada a unha, Douglas! O cara, porra! Ô, Wesley Zob, é que você não sabe, cara. É o cara que não bate o dedinho. Não, o cara pra ganhar uma Olimpíadas, rapaz. O cara faz de tudo. Ele mas vai, é óbvio que não pode vai... arrancar a unha. Mas tem que por estar que não? O... Não, tem que estar com o dedo conforme foi criado, né? Mano, no mínimo ali rente com a. É. Com a pele. A ponta do dedão. Claro. Do dedinho. Não, eu acho que poderia deixar uma unha aí de até um centímetro. Além. Porque daí. Pra dificultar. E também pra na hora da chegada ser uma medição. Pra... Porque então, o cara tem que deixar a unha crescer a ponto de não fazer a curva, porque senão ele tá se prejudicando. É verdade. Não, mas pelo contrário. Se ele treinar a unha ali pra fazer uma curva, ele cria uma carapaça. E daí ele fica imune às pancadas. Eu acho que não, porque uma pancada quebraria a unha. Quebraria a unha, sangraria. Porque ele pode tomar alguma coisa pra deixar mais forte a unha. Gengibre com cálcio, pra quem não sabe. Sim. E guaco também. Ah, sim, chá de guaco é muito bom. Muito bem. Ô, Gabriel, ele sugeriu uma maratona de séries. Sim. Que começaria na abertura da Olimpíada e acabaria no encerramento da Olimpíada. Isso durante a Olimpíada. Porque é um jogo olímpico, certo? Sim. Mas eu pensei em um aqui que seria do quê? É o último esporte já na Olimpíada. E o primeiro da outra Olimpíada é a finalização dele. Caramba, o cara ia demorar 4 anos. 4 anos. É uma volta ao mundo pay-per-view. Uma volta ao mundo pay-per-view? Sim, o cara tem que dar uma volta ao mundo a pé. Só que você pode ir acompanhando ele durante esses 4 anos. É, sim. Que, pra quem compra o pay-per-view, claro. Mas. Sim. Pra canais que. Não, pra registrou CNPJ. Você já tá começando sua volta ao mundo. É. E pra canais que vão transmitir a Olimpíada, coloca no Esporte Espetacular, um exemplo, se for a Globo. Sim. Né, no sei lá, na Record, na Bandeirantes, eles vão, conforme os programas de esporte deles, vão falando que pé que tá, onde que cada pessoa já chegou. Ah, mas então tá errado a sua contagem. Por quê? Que ela não acabaria na próxima Olimpíada. Quando ela acabaria? Ela começaria na Olimpíada anterior. Você quer que esse esporte esteja na Olimpíada de 2020? Ah, sim. Acabou a Olimpíada de 2016, esse cara tem que sair. A de 2020 vai começar em 2016? Exato. Ah, então, tudo bem, pode então ser. Então vai ser o primeiro. Por quê? Porque senão não teria como fazer a contagem das medalhas de quem ganhou. Ah, ganhou. Isso é verdade. Tem que ser isso mesmo, sabe por quê? Porque não seria uma volta ao mundo, porque a sede vai ser outra. Exato. Então ele já tem que começar onde vai ser a sede para poder ser uma volta ao mundo. Agora sim. Ah, agora tá começando a ficar olímpico. Não, aí tem. E com sentido, né? E com sentido. Só que daí o cara tem que fazer o mesmo caminho ou cada um pode pegar seu caminho? Dê a volta ao mundo. Não, mas daí pode ser carona, avião? Não. A pé. Não, mas daí ele pode usar, tipo, a parte que forme a menor circunferência no globo. Sim, você será eliminado, porque você tem que ter a circunferência determinada. Mas eu acho que o caminho deve ser pré-estabelecido, às vezes, ó. Tipo uma maratona mesmo? Sabe por quê? Então... Porque às vezes tem lugares que o cara não vai conseguir a pé, que é no meio do oceano. Não, e vai nadando. Não, então você falou a pé, cara. Não, mas a pé eu quero dizer nenhum transporte, ele não vai poder utilizar nenhum transporte. Tá, mas o cara não vai conseguir... Numa volta ao mundo é óbvio que ele vai ter que nadar alguma hora. Não sei, cara. O cara não vai conseguir nadar o Oceano Atlântico... Fale por você. Numa abraçada. Fale por você. Em um dia. Não, em um dia não. Então o cara vai descansar onde? Boiando. É simples assim. Você não... boia de costas, você chega a dormir. Vai descansar aonde? Nos braços de Deus. Vai morrer, filho da puta. Não, é um esporte muito perigoso, realmente. Mas então... Realmente. Ele se deu conta agora. O cara vai andando, simplesmente assim. Ele pode ter pontos de descanso. Checkpoints. Checkpoints. Sim, mas, ó, por exemplo, no meio do oceano, aquela lanterna dos afogados. Né? Ah, ele pode ter, sei lá, a equipe olímpica bote, dele preparar bote. Um bote pra ele ali. Como é pay-per-view, as pessoas vão acompanhar 24 horas por dia, se quiserem. Se quiserem, sim. Então, provavelmente vai ter um controle anti-roubo disso. Ah, lembrando que o pay-per-view também você pode comprar, não tô oferecendo aqui, mas é uma coisa que vai ter... Cada um vai ter uma... Campeonato brasileiro. Não, não. Cada um vai ter uma GoPro. Ah, então você pode acompanhar aquele exato, atleta. Exato, exato. Mas daí isso é mais caro, né? Não, isso é um pouco mais caro. Então, daí ele pode ter checkpoints, assim, por exemplo. Não precisa nadar todo o oceano. Ele pode parar ali no checkpoint. Sim, sim. Mas esse checkpoint não pode andar, né? Porque outra coisa, é a volta ao mundo. O que é o esporte? É a volta ao mundo. Então ele não tem que se preocupar com a alimentação. Então ele pode ter uma equipe que leve coisas pra ele. Ah, sim. Isso é verdade. Leve água, sei lá. Não, ele não tem que caçar. Exato. É isso que eu tô falando. Então eu acho que ele deve ter checkpoints e uma equipe... Não, acho que daí até seria... Fácil. Não é fácil. Seria obrigação. Não, é porque o dia que você falou, ele tem que atravessar o oceano numa abraçada. Não, duas, três. Realmente um esporte perigoso. É um esporte perigoso. Me dei conta agora. Eu tenho uma outra análise de um esporte que também não é tão cotidiano. Que é o que é? Equitação. Não é realmente. Equitação não é uma coisa cotidiana. Tudo bem, é o domínio ali do animal, do cavalo. Então, o que eu imagino? Que a gente poderia substituir essa forma de domínio sobre o cavalo. Teríamos o quê? Você dando o cu pro cavalo. Vê quem aguenta mais bombado. Mas vestida de dominatrix. Tá com aquela... Penduricalha no mamilo. Seus dementes. Tá liga de couro. Eu imagino o narrador falando assim, veja só, Gabriel Osmar conseguindo a sexta bombada. Gabriel Osmar conseguindo a sexta bombada consecutiva de um cavalo. Sem atingir a goela. Olha só. E o comentarista, eu acho que já gozou esse cavalo. Pela cara de satisfação dele. Mas Gabriel Osmar ainda não. Esse cavalo já está dominado, mas Gabriel Osmar não desiste. Mas... Veja como bom esse cavalo. E não é potro, não, hein? A categoria mais... A categoria mais difícil do esporte. É com alazão. Não é manga larga, é jeba larga. Famoso corcel indomável, Gabriel Osmar. Corcel indomável que foi dominado. Todo corcel indomável é dominável. Ah, mas eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida sobre isso. O competidor, ele pode conhecer o cavalo? Ou é um cavalo da Comissão Olímpica? Porque se ele conhecer, fica mais fácil. Mas então, o cavalo é da pessoa ou é do comitê? Eu acho que o Gabriel poderia responder melhor. Mas acredito que seria um sorteio de cavalos generalizados. Ah, e seria legal, o sorteio é legal. Ou se não, todos os competidores, são vários dias de prova, e sei lá, são 5 cavalos, igual na ginástica olímpica que o cara faz, as meninas fazem aí. E os meninos, acho que também fazem a manobra do cavalo. Sim, sim, então... tem. Mas é com alça, né? Sim. Então eu acho que... E lá tem duas alças. Lá tem duas alças, é verdade. Sendo que essa dominação é com uma jeba só. Eu acho que todos os competidores passariam pelos 5 cavalos, assim. Ah, entendi. E seria uma soma das outras aí, de quantas bombadas aguentou. Minuto, não sei. Mas eu acho que então teria que ser um competidor por dia. Por questão do cansaço do cavalo. Porque o quinto ele já vai acabar com... Já tá fácil, já pegou o cavalo morto, é muito fácil, né? O cara dá pra 5 cavalos. Então o cara dá pra 5 cavalos no mesmo dia de boa. Não, o cara ele é um atleta. Sim. Eu tô falando dos cavalos, tô pensando nos animais. É, realmente ele levaria vantagem, acho que então cada atleta por dia. É, um atleta por dia. Ah, mas é fácil, teria aqui no máximo 30 atletas também, ou... Ah, 30. Então todo dia tem essa competição. Porque é os 30 dias das Olimpíadas. Pra não cansar os cavalos. Ah, tem razão. Tem que se preocupar aí. É interessante. De repente surge em cena quem? Uma Joaninha. Tocando a sirene, aquela bem fininha. Perguntando o porquê da confusão. Mãe e filha acabaram parando na delegacia, aquelas alturas ninguém mais dormia. Lá fora se ouvia só a voz da multidão. Ela foi da mamãe. Eu fui da mamãe. Foi da mamãe. Eu fui da mamãe. Foi da um serão extra, trabalhou ao corpo do patrão. Ela foi da mamãe. Eu fui da mamãe. Foi da mamãe. Ai, Beto Jamaica! Caros amigos, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio de Justiça Social, imagino, que é o Chorume. Chegamos ao fim de um episódio aí que propõe para o Comitê Olímpico Internacional novos esportes que fazem mais sentido, muito mais sentido, para as pessoas do que esses esportes que estão aí impostos. E outra também, teria muito mais audiência. Sim, muito né? Mais audiência. Esse da dominação de cavalo. Esse teria que ser de madrugada. Sim, sim. Mas teria pay-per-view também. Preparação do cavalo. Comprou no pinto do cavalo. Faz a colonoscopia do... Ia ser interessantíssimo, muito bem. Fica a dica aí para as pessoas que decidem, né? Essa classe dominante que impõe jogos que ninguém querem ver, por exemplo, disputa de vela, sendo que a pessoa quer ver o quê? Um nado de enxurrada, quer ver um quadribol. Não, ainda mais hoje, disputa de vela, se tem a energia elétrica. Não tem sentido algum. É, exato. Então, eu gostaria de agradecer aqui a participação de vocês dois. Vocês são verdadeiros atletas do novo milênio. Atletas do quê? Atletas da mente. Que trazem para o nosso ouvinte cada vez mais informações importantes e dignas que a família brasileira merece. Esse é um podcast sério que leva para as pessoas, para a família de casa, opiniões sérias e sinceras. Bonito isso, hein? Então, gostaria de começar por Wesley Zop. A sua despedida para o povo. Fale o e-mail e o contato de WhatsApp para a galera. Dê seu tchau e passe a palavra para Gabriel Osmar, que falará o nosso Facebook, Instagram e Twitter. Muito bem. Nosso e-mail é o autocríticas@chorume.com.br e o WhatsApp é o DDD 19 9495 5485. Eu tava acompanhando aqui a dominação de cavalo, não ouvi. Você pode repetir, por favor? Posso repetir. É, o e-mail é o autocriticas@chorume.com.br e o WhatsApp é o DDD19994955485. E eu quero falar um tchau aí pra todos esses futuros atletas que estão nos ouvindo e é com você, Asmar. Obrigado, Wesley. Pra você que quer nos seguir no Instagram e no Facebook, acesse lá, Lixo do Lixo. E pra você que gosta de dar uma treinada para o campeonato de digitação olímpica, acesse a gente no Twitter, no arroba Necta do Lixo. E queria agradecer a participação de hoje. Obrigado, Wesley e Ganso, por quase me matarem de novo ao vivo. Eu imagino que eu não chego até o episódio 60. Então vou deixar um áudio gravado com minhas citações de caminhoneiro. Respondendo a pergunta da Maltinha, acho que você vai morrer antes. É, então. Eu morro antes é o Gabriel. Exato. Mas explico por quê. Por quê? Por questão da juventude, e hoje a juventude é mais curta. Pode ser, Wesley Zó. Gostaria de agradecer a participação e presença do nosso ouvinte. Gostaria de desejar uma boa semana. Até o próximo episódio, onde o Wesley Zó estaremos comemorando o aniversário de um ano desse podcast. Então, o próximo episódio, só para dar aquele gostinho de quero mais para o nosso ouvinte, o próximo episódio, trataremos da Lixipédia. Mas o que é a Lixipédia? Gabriel Asmar explicará para o nosso ouvinte. Lixipédia será algumas explicações, algumas teórias sobre a nossa mitologia, a nossa lixologia, a Lixipédia. Então, até a próxima semana. Não perca o próximo episódio falando da Lixipédia. Tchau!